vivi. Sofrer como eu sofri foi longe até demais, demais. Sozinho vai ser bem melhor. Pra que remediar o fim? Se é bem melhor perder, se nada faz doer, como está doendo em mim. Agora vocês! Oh, a fé em fogo não andar, com tanta indiferença vendo a vida passar. E o quê? Pessoas e tropeços, pedras no meu caminho. Só vocês, quero ouvir. Foi só um jogo de azar. Palavras e palavras se perderam no ar. Deus, tudo acabou. Eu quero ouvir vocês. Eu já não aguentava. Cadê as mãos pra cima assim? E vem! Sofrer como eu vivi, sofrer como eu sofri, foi longe até demais, demais, demais, demais. Sozinho vai ser bem melhor. Eu quero ouvir vocês. Será? Que remediar o fim? Se é bem melhor perder, se nada faz doer, como está doendo em mim. Agora você! Oh, oh, oh. A fé em fogo não dá, com tanta indiferença vendo a vida passar. E aí? Vejo se tropeço pelas no meu caminho. Quero ouvir vocês, vai! Foi só um jogo de azar. Yeah.